natureza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Olá, minha gente, então muito bom dia a todos e a todas. Ora, então eu estou aqui mais um fim de semana à porta, pois eu chamo-me Lourenço e estarei com vocês das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Ora, então hoje somos o 4 de setembro de 2020 e espero que vocês passem um ótimo dia na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.1. Ponto 2. Ora, então continuamos com muita, muita música até ao meio-dia. Não encontrei na minha história, magia para cantar. Achei que tu não eras quem eu queria. E espero que vocês aí desse lado estejam todos bem, com saúde e com tudo e muita, muita alegria. É o que eu desejo a todos. E para quem trabalha, muita, muita coragem. Para quem anda nas estradas também, ainda quem está de férias também, com coragem para gozar o resto das férias, não é? Então vamos continuar com a música até ao meio-dia. Entra em mim agora, sei que és tu. Então estamos com Santa Maria, tudo de mim para ti.

7 minutos na Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora então, e continuamos com Quina Barreiros, Eu Fui Comer Com Ele, e depois ficaremos então com uma página do povo e continuaremos a seguir com muita, muita música. Por comer tudo que é saboroso, eu faço e eu como, e o que disser que eu gosto, a cozinha me rapaz. Eu fui comer com ele, aqui mesmo ao lado. Moro no 42, ele no 44. Vou comer com ele, ele sabe cozinhar. Aproveitei o convite, também o vou convidar. Eu fui comer com ele, aqui mesmo ao lado. Moro no 42, ele no 44. Vou comer com ele sabe cozinhar. Aproveitei o convite, também o vou convidar. Casa do vizinho, comer com ele ao almoço.

Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

vai para o céu e diz que gosta de mim. Ainda dá uma para a caixa, gosta de viver assim. O meu vai para o inferno, porque embora não pareça, já por três vezes me pôs dois bonecos na cabeça. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha o diabo e escolha um. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha o diabo e escolha um. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Não te vas. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Ora, 10 horas na nossa Rádio Arco-Íris 96.2 e estamos já no fim da primeira hora da nossa emissão, o fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Então estamos à escuta do Lua de Mel, Não Te Vá. E a seguir vamos ficar com Roberto Carlos, Nossa Senhora. Amor não é mais o mesmo, é melhor que vai embora.

10 horas e 27 minutos, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo Eduardo Teixeira e os seus colegas de trabalho e todas as pessoas que conhecem, e também por animador. Então, de mim, o meu muito obrigado e um bom dia. Agora, vou passar aqui uma canção de Tony Carreira, que tem pelo título Saudades de Ti. Pensaste em mim, como vou e

esqueci o teu olhar delicado e atrevido, por isso estou-te a ligar para voltares à minha casa, abraçados no meu vinho, depois de te ver bailar. Ai, ai, ai, eu desespero. Por isso, vem para mim, porque hoje até hoje tem amor na minha cama, na minha cama. E hoje tem paixão na minha cama, na minha cama. E hoje tem amor na minha cama, na minha cama. Da nossa terra, um dia enviado pra beira-mar. São Jorge, o Deus menino, virado pra beira-mar. Bico, faial e flores, graciosa Santa Maria, essa bela dos Açores. Se eu pudesse viveria essa bela dos Açores. Se eu pudesse viveria São Miguel a saudar de quem vive tão distante. As festas do Santo Cristo traz de volta o imigrante. As festas do Santo Cristo traz de volta o imigrante. Vou deixar aqui escrito na hora da despedida. Foi o passeio mais bonito que eu desse na minha vida. Foi o passeio mais bonito que eu desse na minha vida. Thank you.

e não se sabe se cabe no peito. É pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Horas e 36 minutos e vimos de ouvir o Marco Paulo. Então eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título A Canção da Família. E esta canção é oferecida por mim mesmo para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. Então vamos ouvir a Canção da Família. Que eu desejo que vocês todos tenham um ótimo dia. A família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Muito bom dia, Rádio Arco-Íris. E que nada no mundo separe um casal. Eu vou bem, e você, como é que vai? Que nenhuma família se abriga debaixo da ponte. Vai você muito bem. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. E ele como é que vai? Que ninguém o obriga a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam muito longe. Temos duas semanas só. Normalmente era para começar no dia 14. Mas comecei mais cedo. Foi. Foi no dia 21 ou 22 de julho até a 9 ou 8 de agosto. E que canção vai você muito bem, não vai. Abençoa, Senhor, as famílias da mãe. É onde pega. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebra a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam os seus filhos. Que o ciúme não mate. Sou senhora, sou da linda Zona de Macedo. Oh, vale. Que no seu firmamento a estrela que tem o maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carrega nos ombros a graça de um pai. Não. Que a mulher seja um céu de ternura consigo e calor. Ah. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias da mãe. Abençoa, Senhor, a minha também.

linda rosa morena. O amor que desejo, o amor que eu sonhei. És minha dor, minha pena, a loucura de um beijo que ninguém nunca tem. És meu amor primavera, eu por ti estou à espera de te amar como o céu. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem, vem ouvir meu queixume, teu suave perfume sempre em mim vai ficar. Onze horas e 58 minutos, pois é, meus amigos, e eu cheguei mais uma vez a um fim de semana à porta. A minha missão acaba aqui porque não há tempo para mais, e então estarei cá sexta-feira, se Deus quiser, com vocês para dar muita, muita música portuguesa e para vocês passarem umas três horas muito contentes com a rádio Arco-Íris 96.2. Então é assim que eu me despeço de vocês e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, e desejo um ótimo fim de dia, um bom fim de semana a todos. Tudo de bom é o que eu desejo para vocês, e daqui a pouco deixarei-vos com a RDP Internacional para ouvirem algumas informações de lá de baixo. Então até já. Teu suave perfume sempre me vai ficar. Muito obrigado a quem me telefonou e até sexta-feira, se vocês quiserem. Bom fim de semana e bom apetite a toda a gente. Meio mundo está de olhos postos no campo da Justiça de Lisboa, onde o caso Rui Pinto começa hoje a ser julgado. No regresso às aulas dos alunos que integram os grupos de risco, os especialistas defendem uma avaliação caso a caso. É difícil tomar decisões para todos. O transporte escolar está também a adaptar-se à nova realidade. Nesta edição vamos até São Pedro do Sul, onde a autarquia admite recorrer ao aluguer de mais veículos, caso a oferta se revele insuficiente para manter a segurança sanitária. Continuação de tempo quente em Portugal continental, com céu de um modo geral limpo. Na Ilha da Madeira e nos Açores, previsão de céu parcialmente nublado. Notícias com Miguel Soares. À entrada para o Tribunal Central Criminal de Lisboa, o advogado de Rui Pinto apenas deu os bons dias aos jornalistas. Já a acusação sublinha que no julgamento que hoje arranca sobre o criador do Futebol Leaks está em causa a própria advocacia. Palavras de Tiago Rodrigues Bastos, registadas à entrada para a primeira audiência do caso. No que respeita aos meus constituintes, a lesão é uma lesão deles, enquanto profissionais, e é também uma lesão para toda a advocacia, porque o que está aqui em causa é, de facto, muito grave do ponto de vista da subsistência da própria profissão. Como vocês também sabem, e aqui comungamos, em algum ponto, o sigilo profissional é, de facto, a alma mater da advocacia. E quando isso é colocado em causa, ou quando se pretende justificar essa violação com determinados interesses, então estamos perdidos. Mas e a democracia está... Declarações à chegada para o arranque do julgamento do Rui Pinto, o criador do Futebol Leaks, que divulgou milhares de documentos confidenciais da vida do futebol. Um julgamento que vai decorrer sob fortes medidas de segurança e com os olhos do mundo postos na justiça portuguesa. Em França, as aulas recomeçaram terça-feira e hoje, que é sexta, já há 22 escolas fechadas por causa do coronavírus. A informação foi divulgada esta manhã pelo ministro francês da Educação. Pode ser um sinal do que nos espera também em Portugal. Ontem à noite, na RTP, o ministro da Educação garantiu que as escolas já estão preparadas para lidar com casos da Covid-19 assim que as aulas começarem. Há protocolos de atuação para estes casos e as escolas, assim como as autoridades de saúde, sabem o que fazer. Há um novo manual com informação mais detalhada a ser preparado, com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde. Nesta entrevista, o ministro da Educação explicou também quais são as regras a seguir em relação aos alunos que fazem parte dos chamados grupos de risco para a Covid-19, assim como os alunos com necessidades especiais. O que nós fizemos foi mimetizar, replicar uma portaria que já tínhamos feito em 2017 para os alunos que estavam a fazer tratamentos ou que estão com problemas do foro oncológico. As escolas já o conhecem. Os diretores de escolas disseram ao longo destes dias que